E ele sorri de canto, prefere o whisky do que gin. Gosto quando prepara a bebida e olha pra mim. Amor, conta o segredo do volume do seu jeans. Tudo lento parece até o Purple Rain do Prince. Seu beijo é doce igual minha dose de bailes. Queria que cê soubesse, me achota, sente saudade. Não queria dizer, mas por favor não seja bobo. Quando você vier, por favor não coma pouco. Não diz que ela fica louca, nem sempre tá crazy. Como se fosse poucas, mas isso suas vezes. Uma dose atrás da outra, já nem percebe. Só se acaba em monte, antes que acabe a check. Minha neblina é onde acontece. Com a minha carteira, minha blend tá fake. Só ando engordando, tão comendo cash. Não preciso das que se envolvem com pack. Goles e goles e goles e goles, yeah. Goles e goles e goles e goles, yeah. Goles e goles e goles e goles, yeah. Goles e goles e goles e goles, yeah. Meu corpo tá malho, não vou ter overdose, yeah. É culpa do trago, é culpa do gole, yeah. Vaca do queijo, ela chama Nicole, yeah. Criando uma vibe, nós estamos criando uma metamorfose. Yeah, eu não me passo, só passo do lado porque tô com T. Cebola eu trago, minha band tá cheia de má intenção com você. Pela minha cara você sabe bem o que fazer. Só soco smoke, yeah. Isso só fica interessante se você falar meu nome. Eu te trato bem o bastante pra você lembrar de mim. O que quer só pede depois de um dia, não esquece na mente. Vem flashbacks como um teste de uma noite sem fim. E ele sorri de canto, prefere o whisky do que gin. Gosto quando prepara a bebida e olha pra mim. Amor, conta o segredo do volume do seu jeans. Tudo lento parece até o Purple Rain do Prince. Seu beijo é doce igual minha dose de bailes. Queria que cê soubesse, me achota, sente saudade. Não queria dizer, mas por favor não seja bobo. Quando você vier, por favor não coma pouco, yeah.